Bom, Recon 869, estabilizado sinal, aproximando do 372. Destino. Afirmativo. A ideal da presente 242. Positivo, autorizado. Gente, atualidade direto do destino, Kilo Serra Lima, estima pouso, 1856. 1856. Rigono 869, baixado e travado, solicitando zero. Gente, Rigono 869, continue em aproximação, aguardando autorização. Sim, Rigono 869. Rigono 869, tráfego avistado, autorizado, pouso, estando zero, vento no 40 graus, 099. Livre pouso, estando zero, Rigono 869. Papatango, Vitor Kilo Delta no solo, 39, Papau, estacionar, frequência livre. Pode chamar a presença livre, Vitor Kilo Delta. Autorizado. DCC, pode ser Salvador 10012, confirme chamado de pouso. 1859, estimado do Delta. Gente, repasse livre na CPR. Chamar a CPR e a chamar de Delta. Salvador, Gente, TAN 3145, copiado, transporte de órgãos vitais, será coordenado, ok? Gente, TAN 3145. Voo 1169, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10 via Pátio 1 Índia. No ponto de espera, chame torre 118 decimal 95, ajuste 9012 no voo. 312, está livre o táxi, é Pátio 1 Índia e Bravo, ponto de espera, chame torre 1295, voo 1169. TAN 3835, totalmente pronto. Gente, autorizado alinhar e manter pista 10. Azul 4206 estabilizado, RNA, pista 10. Azul 4206, chame torre na frequência 118 decimal 95. 1895, azul. No solo, aos 42, ao livrar, chame controle solo na frequência 121 decimal 9. Livrando, vai chamando 21 na zona 869. Vitor Kilo Delta. Solo, boa noite, 69, livrona, eco. Boa noite, 69, autorizando táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Táxi autorizado via Alfa, reporte antes da Juliette, 869. Autorizado, decolagem, está 10, vento 140 graus, 102. Decolagem 10, 3236. Azul 4206, tráfego avistado, continua em aproximação, aguardando a pista livre. Ajuste altímetro 10, 12. Ciente, azul 4206. 62190 na processa 366, descida para 25000 PES, rua Justina 0112, autorizada, sinal Rinaldi, reporte passando servidor 366. Autorizado para informar o 366, 862. 109. Livre pouso, pista no 0, azul 4206. Decolado aos 44, chame controle Salvador na frequência 119, decimal 80. 198, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, na 3835. Na 3835, contato radar na decolagem, suba via saída, tudo conforme autorizado para nível 360. Quase conforme a atualização, 360, quando possível, eu prodi leva. Na 3835, após 2.000 pés, autorizado para prodi leva. Após 2.000 pés, leva 3835, obrigado. Autorizado a alinhar e manter de zona zero após a passagem do Embraer da zona possível. Ali mantém após a passagem do voo 99. Vitor Filo Delta, pronto, óbvio. Controle, confirma se está autorizando o procedimento para o 2233? É 2233, está autorizado o procedimento em renave, o ajuste no 012. Ou no 012, autorizado o procedimento em renave, passarela 2233. Na 366862, tem um gato. 662-10, semitorre na frequência 118, decimal 95. 295-62, até mais. O meu ótimo aqui dentro, mantém assim em condições de usar, frequência livre da presente. Agora o meu filho Serra Lima, plano FR cancelado 1847, autorizado descida até 4.000 pés após a critério do comandante, o ajuste na 012. Área do 2233, reduz velocidade para 1809, reporte para o servidor 366. Já está mantendo 1709, reportará 366. 210, continua a aproximação, tráfego já está na guarda de pista livre. Ajuste o altímetro no 0 no 2. Aguardando, 6210. Sistema 6210, autorizado pouso, sistema 0, vento 150 graus, 0 a 0. Controle, aquele cordial, boa tarde, Papa Tango, Papa Tango, prossiga. Regressando de Cairinhos para Salvador, atenção 9510, 2 a bordo, com 2.000 acionados. Papatango, Whisky, Kilo Zulu, acione código 0224, mantenha-se em condições visuais, hoje em Salvador 10112, já posso ingressar no corredor Interlagos. Acionado 0224, vai reportar ingressando no Interlagos. Quilo Zulu. Aproximando 2 Juliette, 24206. Azul 4206, ingresse em Juliette, portão 8. Juliette, 8. Salvador, muito boa tarde, Gol 169, Dael, 2200. Gol 1169, contato radar na decolagem, suba via saída da El para nível 360. Via 360 da El, quanto possível, Leda. Gol 1169, autorizado para de Leda. Leda, Gol 169. Atalhado 2233, chame e torre na frequência 118.95. 118.95, passarela 2233. Então 3190, ação e identificação. Dessa vez chegada a Mari para nível 060, ajuste no 012. Chegada a Mari, 060, 2282. Pode baixar? 3190, autorizado, vá na prioridade. Patango, quilo, Romeu, acho que eu prefiro. Abatango, quilo, Romeu, acho que mantenha-se em condições de visagem via corredores, 1.500 pés. Loja de Salvador, 1012, após ingressar no corredor interlado. 1, 2, 1, 9. Delta autorizado, Serra, November Tango Romeu. Afasta na radial 320100 milhas. Após modifica, inicialmente nível 100. Decola da 17, primeira curva esquerda. Segue perfil de saída móvel, após direto. Aciona 5003, controle 119.8. Bom, Nestilo Serra Lima, mantenha-se em condições de voz, não há tráfego de conhecimento do controle a reportar, frequência livre. Vida Vila Delta, vai decolar da 10 da 17. Papa Lima, Papa Mike, prossiga. Papa Mike, tem um papo mais com 100 pessoas a bordo? São 4 unidades. Ele é um papo mais, posição em Salvador 10112, atente para tráfego aproximando para a Ceasa, está agora a 8 milhas para a posição Ceasa, aproximadamente está montando 1.500 pés, um papo alfa 34. Que ele é a Papa Mike, está na 10 da Aldeia, na próxima aqui, está matando a cidade. Tem. Tá passando o quilo Romeu, confirme tipo de equipamento? É o Bravo November 2 para baixo. Gente, Bravo November 2 para baixo. A 3235, chame centro Recife na frequência 125, decimal 1, alterna 128, decimal 35. 25, 128, 35, alterna. Engraçando, dois interlados, o Whisky Kilo Zulu. Capatango, Whisky Kilo Zulu, fica atento para tráfego na posição de 1 hora, 5 milhas, com o Robson 44, mantendo 500 pés. Agora mantenha a proa do Ceasa e reporte usar com a mesma. Sim, Matheus. Vamos ficar atento ao tráfego, ainda não avistou, na proa do Ceasa, mantendo 1.500 quilos. Papapá, Bravo, Eco Romeu, chama o centro Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. O controle Salvador, Gol 69, por gentileza, coordenar com Recife a proa de Mótiva. Gol 69, eu gosto de coordenação. Obrigado. Bravo, Eco Romeu, 2685, alterna 12545. Sim. Boa tarde. individual com o avião na prova enviada da equipe 7, não vai ter 3 meses. Bem. A Patrão Luiz Filo Zulu, faça certo no transponder, não recebo o modo de carga. Passeio 2233. Passeio 2233. Autorizado o táxi que vier Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportará em frente a Juliette, passeio 2233. Vamos reportar com mais precisão agora para a próxima decolagem, está com o modo carro também em ordem. O Filo Zulu já tem o campo à vista. Patrão Luiz Filo Zulu, chame torre na frequência 118.95. 18 com 95, metido um braço, o esquerdo falou. Vai 3190, após o etapa voa, Serra Vitor 366, cancelado as restrições de altitude em etapa, desça para 2500 pés, o ajuste no 092, autorizado final renave, reposta passando Serra Vitor 366. Gente, 2500, poderá usar 366 para 390. De altímetro no 0, no 2, após o pouso, prossegue para qual faixa? Vai para a BEI, aprovada, final 1-7, índio, o Kilo Zulu. Gente, o uísque Kilo Zulu autorizado a final da 1-7, aguardando a autorização de pouso e contato visual. Sim, Matheus, está numa longa final da 1-7, aguardando a autorização, visando 1.500 Kilo Zulu. Série autorizado Campinas, Bebo Zulu 1-0. Após conforme rota, nível 320. Decola da 1-0, primeira curva vai à direita. Segue perfil de saída Dael, Leda, Motiva. Aciona 5571. Controle 119, decimal 8. Autorizado mais 1-9-1-9, que eu tenho correto. Porção 3, rebote, pushback, está na meta. Bom dia, Novembro. Boa tarde. Informação, Romeu. Confirme o pátio, pista que decola. Bom dia, Novembro. A mensagem saiu sobre modulada. Confirma o circuito na pista 1-7. Gente, aguarde instante. Cópia é com o Índia Novembro. Gente, o Papatango, visto que o Delta de altímetro no 0, no 2, reposta no ponto de espera da Papá. Tá com 1-0 a bola. Vai remontar a Papá. Depois do Delta. Certo. Quem vai ser atento ao trânsito, garoto? Já faltou mais que mantém 500 na vertical da BR-324. Batango Whisky, Kilo Zulu, autorizado o pouso em 7, tráfego já avistado, vento no 30 graus, 1-0 mais. Kilo Zulu, livre 1-7, baixou e travou. Juno 45, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 1-0, via pátio 1, Índia. Ponto de espera, todo 1, 1-8, decimal 9-5, ajuste 1-0, 1-2, morro. Obrigado, boa tarde. Oi, boa tarde, Papa Tango, Kilo, como é o óbvio? 1-1-8, decimal 9-5. 1-2-0 graus, 1-0-9, hoje é o altímetro no 0-1-2. Ah, direto final no 7, se encaixa com o número 2, Kilo 9. É, com o Índia Novembro é autorizado o voo local Salvador-Salvador, circuito da 1-7, em coordenação com a torre, altitude de 1.000 pés, aciona 0173, controle 119 decimal 8, torre 118 decimal 95. Já provou, Mike, manter a CR-24 próximo ao porto de Cristiano. De novembro, é o transponder 0173 no pátio do Graia, confirme que é o B. Bom, é, oi, um Robson 44, mantendo 510, não vai interferir na aproximação. Gente, dá 390. Bordo, confirme o autonomia. E altera Salvador? Gente, com 3 no POB, o papá papá é com o dia novembro, com o circuito da 17? Sim. Papá São Luís, que quilo Zulu, no solo 1900, libere na Quebec, temos um tráfego para pouso na pista 17. Papá, papá, eco de novembro, exame pronto para táxi. Papá, tango, quilo, Romeu, Oscar, tráfego avistado, vento 150 graus, 10 nós, o ajuste de altímetro 10, 12, autorizado pouso, pista no 7. Beleza, pouso no 7, quilo, Romeu, Oscar. Salvador, tá 3145.0 pronto. Então, 3145, mantém o ponto 0 da 10. Então, 3190, boa tarde, continua a aproximação, aguardando autorização para pouso, tráfego já avistado, ajuste de altímetro no 0 no 2. Olha, 3190. 02233, boa tarde, informação em curso, Romeu, pronto, cópia? Romeu, pronto, cópia. Passa 02233, autorizado, barreiras, conforme rota, nível 1960. Decola da 10, primeira curva à esquerda. Segue perfeito saída Momo. Transição Vadat. Aciona 5476. Controle 119.8. Passagem 2233, transição Vadat. Na posição 1, 2, rapaz, para puxar o examinamento. Leve pouso, pistola 0, tá 3, 1, 9, 0. Tá batendo aquilo, Romeu, ótimo, prossegue pro 45. Gente, faça 180 após a taxiway papá, aguardando a liberação da mesa. Desce o solo 02. Papá, papai, com o dia de novembro, aguarde. Patango, Vitor, Kilo, Delta, autorizado, ingresso, pista 17, a porta alinhada e pronto. Afirmo, isso, Kilo, Zulu, autorizado, ingresso 17, reporte pista livre, liberando na Oscar. Papatango, Kilo, Romeu, Oscar, observando tráfego ingressando agora a 17, autorizado táxi via pista, papau estacionar frequência livre. Então, 3145, autorizado alinhar e manter a pista no 0. Então, 3190, no solo 04, ao liberar, fechando com todo o sol na frequência no 21 decimal 9. Libera, sol 219, boa tarde. Todo farol de Itapuã, loja de Salvador 90112, reposta no estado de Itapuã. Então, 3145, autorizado a decolagem, pista 10, vento 160 graus, 099. Autorizado a decolagem, 1-0-3-1-4-5. Alfa Juliette, 415, pista 310. Aguarde, voltamos 8 kg para decolagem. Fazendo 45, decolado agora ao 06, controle transfere 1119, decimal 80. Controle 119.8, tá 3145, contrabaixo. Papatango, Vitor Kilo Delta, mantém a posição e aguarde a autorização do controle de Salvador para sua decolagem. Aguardando, Vitor Kilo Delta. Afirmo para o papai que o dia novembro assistiu o altímetro na 012, reporte no ponto espera da OSC. Isso. 340. Dia, sai do DEL para 340, tá 3145. A 3145, a prioridade vai na Pura de Leda. Vai voar Leda, 3145. Azul 6919 é autorizado. Pushback, acionamento, reportado. Tango Vitor Kilo Delta, autorizado decolagem pista 17, vento 130 graus, 109. Autorizado decolagem pista 17, Vitor Kilo Delta. Tá 3145, controle? 145. Tá 3145, autorizado, vai na proa de Dagel. Na proa de Dagel, 3145, obrigado. Batamos Vitor Kilo Delta. Decolado ao 08, chame controle Salvador na frequência 119.80. 119.80, Vitor Kilo Delta. E Salvador, Papatango, Vitor Kilo Delta. Papatango, Vitor Kilo Delta, contato radar decolagem, subavia sair da mão para nível 100. Subavia sair da mão para nível 100, Vitor Kilo Delta. É livre da restrição, seja bom, Vitor Kilo Delta? Abatando, Vitor Kilo Delta cancelada, restrições de altitude. Confirme? Vitor Kilo Delta cancelada, restrições. Gente, canceladas as restrições, vai acender o nível de voo 100 na saída Momo, Vitor Kilo Delta. Papa Papa Lima, Papa Mike e Frequência Livre. Tango Vita Soledade, como possível sinal de pouso. Está chegando pouso, zona 2000, senhora. Victor Kilo Delta. 2000, copiado. Papa Eco Inter November é autorizado a decolar de pista 97. Aguarde autorização para fazer o circuito. Papa Eco Inter November é autorizado o circuito padrão. O não padrão da 17. Após a decolagem, vai curvar à direita, vai cruzar o final da 10, aguarda autorização para girar a base para novo toque arremetida. Curva à direita após a arremetida. Azul 6919 é autorizado, tá? Via Índia até o ponto de espera da pista 10. Ponto de espera, chame tu. 118 decimal 95, ajuste 10, 12, por favor. Papa Eco de Novembro arremeteu agora os 1-2, curva direita, autorizados a presente cruzamento da final da 1-0, da 1-0, aguardando autorização para girar a base. Eco de Novembro. Boa tarde, informação Romeu, Vitória, pronto, copy. Positivo, sim, está Romeu, pronto, copy, Azul 2591. Azul 2591, autorizado, Vitória, via Golf 677, nível 160, decola da 10, primeira curva à direita, segue perfil de saída coral, aciona 5007, controle 119, decimal 8. Autorizado Vitória, pelo nível 160, devolvendo da 90, saída Coral, primeira curva direita, Golf 677, aerovia 5007, transponder com 198 ao controle, Azul 2591. Azul 591, transponder 5007, saída Coral, no pátio 3, reporte para o pushback, acionamento. Reportamento para o pushback, acionamento, Azul 2591. 10012, reporte passando através do setor. Leandro Gabriel, qual foi para o controle? Papá Eco, Inter Novembro, autorizado, gira base 17, aguardando autorização para tocar remetida. Vento 130 graus, 10. Eco, Inter Novembro, livre de gira base. Vitor Kilo Delta, prossiga. Na presença em condições visuais, propõe mudança de regras de voo, solicita o nível de voo 105, Vitor Kilo Delta. Abatango, Vitor Kilo Delta, plano IFR canceladas 1915, submantenha nível 105, hoje escalador 1012. 9. Está autorizado para decolar de 10, vento 130 graus, 109. Papa Romeu, como é que vai? Tá com o controle? Romeu, acima que Delta, mantenha o 9.510 até a transferência para a torre, devido à aeronave fazendo circuito na pista 97. 7. Patango, Kilo Serra Lima, essa é a identificação? Patango, Kilo Serra Lima, mantenha-se em condições visuais, multicódigo para 0225, pode ser Salvador 10112, reporte no Traves de Veracruz. Azul 6999, decolado azul 5, chame o controle de Salvador, frequência 119.80. Salve, Papa Romeu, sou Serra Lima. Autorizado a subida para nível 090. Mantenha a proa de ITAP, hoje, Salvador 1092. Azul 6999, contato radar na decolagem, suba via seda da EL para nível 320. 320, pode lá, máscara. Azul 9619, exato de coordenação. Ok, está pelo menos veda. Azul 6999, autorizado brasileiro após 2000 pés. 2000, direto veda, obrigado. A 3145, chama o centro Recife na frequência 125.1, na terna 128.35. Copiado, é 3145. Controle, eu acho que é mais delta, 14 milhas agora, está máximo 1.510. Fecha na equidade, reporte através do professor. Reportará. O 645, a sua identificação, Buena Praia de Lagoinha, 46, fatigado, desce para 4 mil pés, ou ajuste na 012. A Lagoinha, 4.022, alguma chance de terra de domínio, né? 645, mantenha a Praia de Lagoinha. A direita vai cruzar o perfil da 10, é com a novembro. Confirmo, o papá papai com o novembro está autorizado o cruzamento da final da 10, aguardando autorização para tirar abaixo. É com a novembro, certo. Passaram 2233 autorizados, chegou esse fenômeno até postar. Vai, cortar para trás, você vai cumprir o perfil interior da carta de reciclagem. Gente, 2233. Ogena 6201, prepare saída da Euleda Irumi, aguardando qualquer. Fala, boa noite, 69, informação Romeu, nosso sítio 10, autorização Brasília para a Copa. Boa noite, 69, número 2, prepare saída Arbor 1, Elefant. Arbor 1, Elefant, boa noite, 69, agora. Se essa forma está muito bravo, reporte visual confiado. Saída prevista para Recife. Azul 4206, boa tarde, número 3, prepare a saída Fuca, transição Caju. Fuca, Caju, grato. No 012, está livrando 1.500 para 1.000, Oscar Mike Delta. Oscar Mike Delta, após o produto, você quer qual pátio? Para o pátio 4, senhorita, uma gata dele. Ciência. Vai vir na venda, pode girar? Afirmo, papá, papá, eco de novembro autorizado a girar base da 197, circuito não padrão, vento no 40 graus, 099. Ativo, pouso final. Gente, o papá papai foi de novembro autorizado, pouso final da 197, o vento permanece no 40 graus, 099. É, né? Oi, o Oscar Mike Delta mexicano, farol de Itapuã. O Oscar Mike Delta autorizado o cruzamento da final da 1-0 e descer para 1.000 pés. Está descendo já em 1.000 pés, vai cruzar 1-0-2-8, o Oscar Mike Delta. Senta. Salvador, boa tarde, o 3290 da TAM, Vista Romeu, passando 210 para o 150. O 3290, chame a frequência 1198. Força final, baixado travado, eco ainda novembro, força final. Gente, papai, eco já é ainda novembro, tráfego avistado, autorizado por pista no 7, vento 140 graus 099. Eco ainda novembro, papá, papá, eco ainda novembro. 0-1-2, reduzido o 7 para 2509. Quem vai descer até uma centena na Mari, reduz agora para 250 nós? Afirmo, só 3290. Pode ver. 7, o Oscar Mike Delta. Papapapá, eco, Índia Novembro, após pouso, libere na Taxway Quebec, aguardando autorização para táxi. Juliette, papá, para cima. Passaria do 2233, está com menos 2 a bordo, 5 horas e 40 de autonomia, alterna Brasília para o táxi. Passaria 2233, autorizado táxi, até o ponto de espera da pista 1-0, via parte 1 no Índia, no ponto de espera, chame torre. 1-1-8, decimal 95, ajuste 1-0, 1-2, bom voo. Autorizado táxi, até o ponto de espera da 1-0, parte 1 no Índia, a ponto de espera 1295, 1-0, 1-2, passe a 1-0. Oxana 6201, pronto, cópia. É 201, autorizado Galeão, vento novembro 857, após Monsur, nível 360, decola da 1-0, primeira curva à direita, segue perto de saída Dael, Leda, Irume, aciona 5026, controle 119, decima 8. Autorizado 3-6-0, decolada 10, primeira curva direita, Daniel 2-2-3-2, que é 5-0-2-3-2. Como é que pode ser 5-0-2-3? Você confirma o controle, né? 1-2-0-8. Houve a mudança da frequência, ok? A frequência agora, o controle é 1-1-9-8, 6201. 0-9-8, então 0-4. 6201, reporte para o Chimex, senhor. 2-6. Desce para 1.500 pés, voo de Salvador 1012, autorizado voar na proa da rotatória. Posto como rota, nível 360. Decola da 1-0, primeira curva à direita. Segue, precisa sair da Arvore 1, elefa, aciona 5030, controle 119, decima 8. Gol no 869. Autorizado 360 para Brasília, via uniforme Zulu no 7, rota do plano de voo. Decola 1-0, curva direita após decolagem, Arvore Enéfa. Transponder 5030 e o controle 1-9-8, gol 1-8-6-9. 1-8-6-9, a saída Arvore 1, transição Elefa no 10, reporte para o pushback acionamento. 1-0, reportada para o pushback acionamento. Solo Salvador, azul 2591 para pushback acionamento na F4, parte 3. Azul 2591 autorizado, pushback acionamento, reporte táxi. Guardaremos táxi, azul 2591. Azul 4206, pronto, cópia. Azul 6909, agora se transfira para a comunicação. Bom, meu filho Serra Lima, confirme o procedimento que irá acabar. R9 da 1-0. esquerda. Segue perfil de saída Puka, transição Caju, aciona 5037, controle 119.8. Autorizar 350, pistinhos 10, primeira curva à esquerda na saída Puka, transição Caju. Aerovia vai ser APZULU 17, transponder 5037, controle Salvador em 119.8. Azul 4206. Azul 4206, nível 350, no 8, reporte para pushback e assinamento. 350 no 8, reporte azul. Copia indicada. 213. Como Matheus, presente velocidade até a próxima da Rádio 306? Positivo. Vai, Matheus. Inicia de imediato. Inicia de imediato, Matheus. 01, o ATR já finalizando o pushback no Pass 3, assim que o mesmo livrar a retaguarda, será autorizado. Autorizado a nível 090. Alíngua Bravo. Alíngua Bravo, Xami Torre, na frequência 118.95. 1-8-5, Gra. 233, decolado aos 2000, controle transfere 119.80. 119.80, passaria 2233. Romeu Tango Índia Bravo, vento Salvador no 40 graus, no 1 no nós, o ajuste altímetro no 0 no 2, reporte em solo controlado, pouso a critério. Gente, então autorizado, vai ficar então a paralelo a final do 1 no 0, o Papa Romeu Tango Índia Bravo? Gente, o Papa Romeu Tango Índia Bravo autorizado. Fica a paralela da final da 1-0 na minha escuta. É, o vento no 40 graus, 1-0 nós, um atraso nenhum conhecido a reportar. Azul 2639, reduz a velocidade para 2109. 2109, 2109. 1-2, bom voo. Utilizado até o ponto de saída da 10 via parte 3, parte 1, Índia, lá 1895, com 2, azul 259, no bar. Fechando a 6201, coordena Big Big Sol, ATR liberando a retaguarda, inicia e chama o táxi. Faz o ATR, está liberado pro pushback, chamada táxi, 620. Sol, boa noite, 69, 210, pushback, acionamento. 1869, no portão 10, autorizado, pushback, acionamento, reporte táxi. Autorizado, pushback, acionar portão 10, boa noite, 69, reportando a táxi. É o contrário? Tá, 3290, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 360, o limite, a radial 280, Salvador. 360 de proa, o limite é a radial 280 de Salvador. Conversar o limite é a radial 290 de Salvador. 290. Bom, meu tango, um abraço. Oi, Salvador, muito bom dia. Azul 2591, no proa, tempo posto, espera da 1-0. Azul 2591, autorizado, alinhar e decolar, estou no 1-0, canto no 40 graus, 099. Estou autorizado da 1-0, azul 2591, no boa. Quanto tempo? 645, autorizada Renave para pista no zero. Diga aproximação em Renave pista no zero, vou 645. 1645, vai seguir tráfego agora na posição de 10 horas, meia dúzia de milhas, rumo ao nordeste, Bravo Eco 9 Lima, mantendo 2500 pés. 645, sim. Controle aqui do Serra Lima, atraso o Serra 2366, estabilizado no RNAVE da 10. Aba Romeu, Kilo Serra Lima, chame torre na frequência 118, decimal 95. 3895, Kilo Serra Lima. Azul 2639, voe na Prova de Serviço 368. Me escuta? Reporte o local de sobrevoo. Para informação, temos um Bravo Eco 9 Lima na final da 10, próximo à Duna. Torre, Papa Romeu, Quilo Serra Lima. Papa Romeu, Quilo Serra Lima, autorizado final da 10, aguardando pista livre. Hoje de altímetro, 10, 2. Lima, aguardando. Torre, Salvador, de Papa Tango, acabou o uniforme. Papatango, essa voo uniforme, autorizado final do 7, aguardando autorização para pouso. O vento prossegue no 30 graus, 09 nós, o ajuste altímetro no 0, no 2. Confirme? Bem, Papa Romeu Tango de abraço, vamos lá no visual. É, existe a aproximação do eixo da final do 0, temos aproximadamente 3 tráfegos para pouso. Mantenha a linha do litoral, não me escuta. Confim, 03 horas, 29 minutos. Pela esquerda, reporte re intercepção. Esquerda, reporte anal, sugão que ele fala. 18, decimal 95, ajuste no 012, vamos ver. Boa noite, 695, autorizado, tá? E a PAC, espera a torre no 1895. E tô 1092, não. Boa noite, 8-69. Agora a curva direita na proa 050, permanece limite. Avança Golf Uniforme 360 pela esquerda, reporte reinterceptando. Já iniciou o reporte aeronáutico, Golf Uniforme. Papá Romeu Quilo Serra Lima, tráfego avistado, autorizado pouso 0, vento no 30 graus, 099. Autorizado pouso 10, Quilo Serra Lima. Papá Romeu, Quilo Serra Lima, após pouso, prossegue para qual pátio? Pátio 5, Gabriel está. Sim. Papá Romeu, Tango de Abraço, confirme intenções? Sim, te mantém, me escute e aguarde para sair para o controle. Papá Romeu, Quilo Serra Lima, para informação de tráfego, com o Robson 44 à sua direita, 500 pés aproximadamente. Tem o mesmo ticket, 2,5 milhas afastado lateralmente. Controle Salvador, 2591 azul. Azul 2591, no contato radar na decolagem, se for via saída coral para nível 1960. Via coral 1960, 2591. Controle Alfredo 2233, quando possível, ascensão 1060. Alfredo 2233, aguarde. 3290, resta navegação na proa de servita 368. Quanto é 290? Agora 22 milhas do oeste. Salvador retoma a navegação na proa de servidor 368. Ainda se depara 4 mil pés. Revisando a 4 mil pés. Pronto. Daniel, você está arrumando para quebrar. Está me quebrando, precisa? 3, 6, 6, Dando a proa da 17, o Papatango acabou o uniforme. Gente, Papatango acabou o uniforme. Novo 360 pela esquerda. Reporte reinterceptando. Informo que temos aproximadamente 2 tráfegos para pouso na pista principal. Tá ciente, eu acabou o uniforme aguardar. Pode decepar no 1000 pés. Papatango acabou o uniforme, iniciando 360 pela esquerda, reportando reinterceptando. Já informo, acabou o uniforme. Para 1000 pés. O Açagulfo Uniforme após o pouso prosseguiria para qual parte? 4-5, agora vai ser. Gente. Estamos Azul 2639. Azul 2639, chama em torno na frequência 118.95. 1895, 2339, boa. Oceaner 6143, agora 19 milhas noroeste de Salvador, acima da navegação na altura de órbita 366. 366143. Fatura 2233, a máxima da nação. Mantendo 060, 6143. Serra Lima no solo, 35, liberado sistema de controle de sol na frequência 121, decimal 9. É, Serra Lima, 329. Procedimento correto, patrão 5? Hangar do Graia. Hangar do Graia, seguinte. Chame torre 1895 para o acionamento, tudo bem? 03. Seguinte, torre agora. Solo, papão, da Cristina Lima. Cristina Lima, prossiga. Bate 5. Ingresso taxa Alfa, Juliette, contorno bate principal. Juliette Alfa, Juliette, contorno bate principal. 902-5005-003. Confirme a autonomia alternativa. 3 horas de autonomia alternativa. 66. Vai reportar o 366, tá? 3290. Afirma, é poste no ponto de espera da hora. Interceptando a final da 17, o Papatango acionou o Finiforme. Gente, Papatango acionou o Finiforme na posição Ceasa, novo 360 pela esquerda, reporte reinterceptão. Irá reportar, acionou o Finiforme. Papai, aumentando de abraço, confirme intenções? Gente, no farol de Capua, mantém espera e aguarde para o cruzamento da final. Ciente, temos outra aeronave como número 2 para pouso. Mantenha espera no farol de Chapuã. Turno 645, no solo, ao 37, ao liberar sistema de controle de sol na frequência 121, decimal 9. Já 29. Estabilizado, tá? 3290. Tá, 3290, também corre na frequência 118, decimal 95. 1895, boa tarde. Turno 44. A 510 à sua direita, autorizado pouso de pistão 0, vento no 40 graus 089. Fecho do tráfego, devido pouso de pistão 0, azul 2639. Torre de Salvador, boa tarde, UTAM. 3290, estabilizado, final da pista 10, pistão. Gente, então 3290, continua a aproximação número 2 para pouso pistão 0, aeronave que o precede é um Embraer da Azul. O ajuste de altímetro 10 no 2. 10 no 2, como número 2. Na sua escuta para a liberação de pista. Gente. Está autorizada a final da 900, falando sobre o uniforme? Negativo, para dar o uniforme, temos aproximadamente mais dois tráfegos para pouso na pista principal. Mantém, esperando no meu pé na